Bora, meu patrão Roberto Loteca, o pioneiro das apostas esportivas do estado do Piauí. Você não vai aguentar, vai mexer o corpo todo. Ainda lembra do passinho? Ainda lembra do passinho? Olha a mocinha na cabeça. Aí, ó. O tremilique, vai no tremilique. Vai no tremilique, o tremilique, o tremilique. Lava jato, ô Paulinho. Chicole não vai fazer, Brigadeiro vai fazer, JP vai fazer, todo mundo, a Genu vai fazer, o Danilo vai fazer, o Nevinho vai fazer. Olha a mãozinha na cabeça, bora fazer, ó. O tremilho. Pizzaria Danado, tipo um alô, Vitor Veras. Flora Salgados, alô, Matheus Silva. Olha a mãozinha na cabeça, faz com a gente. O tremilique,